Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Só os hábitos de vida saudáveis podem proteger as pessoas das doenças cardiovasculares. Esta é a ideia principal que o presidente do Instituto Nacional de Cardiologia Preventiva, Fernando Pádua, defende no programa de hoje, em que é entrevistado por Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. As doenças cardiovasculares são responsáveis por cerca de 40% dos óbitos no nosso país. O que pode explicar este número tão elevado? O que há agora é que, entretanto, aumentou a duração de vida entre 10 e 15 anos. Quer dizer, as pessoas morrem de doença cardiovascular, mas é depois de uma vida saudável e ativa até aos 70, 80, 90 anos e mais, coisa que não acontecia nos anos de 1970, 1975, quando começou toda esta prevenção. Foi em 72 que nós começámos a luta nacional contra a hipertensão. Antigamente havia por todos os lados pessoas com acidente vascular cerebral, lembram-se todos, as tromboses, pessoas paralíticas de um braço e de uma perna. É que havia acidente vascular cerebral aos 40 ou 50 anos que morriam como tordos. E agora as pessoas são saudáveis até aos 70, até aos 80, e depois, claro, que acabam por morrer. E o que morre no fim é o que se chama em latim o último moriens. O último a morrer é o coração. Portanto, nós podemos continuar a ter 40% de doenças cardiovasculares como causa de morte. Há menos, muito menos mortes por doenças infecciosas como havia antigamente, tanto a tuberculose que nós tínhamos, tifos, diarreias, disenterias, tudo isso já não há. O Portugal é uma população muitíssimo mais saudável. A vida, nós agora temos muito mais ativos e as pessoas queixam-se que temos muito mais idosos. Mas esquecem-se que nós agora temos idosos saudáveis. E antigamente tínhamos idosos com hemiplegia, com paralisia. Então, portanto, eu acho que os portugueses aprenderam a tomar conta de si. E é muito bom que continuemos a lembrar isso, porque neste momento os países que lideraram e com os quais eu aprendi, que foi na América que eu aprendi toda esta prevenção cardiológica, esses países agora estão a ter mais mortes por doença do coração, porque estão a errar noutras coisas. Quer dizer, neste momento, nos países ditos civilizados, de exercício físico quase não fazemos, o que faz que a nossa comida subeja e nós engordamos. Ao mesmo tempo, como a civilização permite já o acesso a tudo o que há no mundo, de uns lados para outros, nós passamos a ter todas as variedades de frutas, de alimentos, daqui e dali, e não há como antigamente, no meu tempo, em quase que havia uma sardinha, dividia-se por dois filhos, não havia carne, e depois, quando começou a haver dinheiro, toda a gente queria dar ao filho bife com ovo a cavalo, porque meu filho não há de passar as minhas dificuldades, não há de ter tuberculose, não há de... E nós temos começado a engordar as pessoas. Portanto, depois deste sucesso, até há poucos anos, neste momento começámos a piorar. Como? Começámos a ter crianças gordas demais, começámos a ter jovens, o que eu chamo sub-20, com menos de 20 anos, 19, 18, 17, 16, 15, 14, já com a tensão a subir, jovens com diabetes, e nós estamos a fabricar agora doenças da civilização. Estamos a fazer que recomecem as doenças cardiovasculares, porque deixámos de ter as grandes dificuldades, passámos a ter melhor alimentação, maior quantidade de alimentação, mais bolos, mais doces, mais comida, e começámos a ter menos exercício. Ao comermos mais e gastarmos menos calorias, nós começámos a engordar e a ter obesidade, diabetes, hipertensão, colesterol a mais, e estamos a começar a encurtar o tempo de vida médio das pessoas. Portanto, as doenças cardiovasculares são 40% do total, mas morrem uns 15 anos mais tarde, mas agora já se começou a morrer mais cedo. No Conselho de Seixal, através do projeto Seixal Saudável, existe já uma forte cultura de promoção de estilos de vida saudáveis. Estes são um ponto de passagem obrigatório no que se refere à saúde do coração, não é assim? Exato, porque os riscos para as doenças do coração estão bem identificados. Quer dizer, os grandes riscos para aparecer com doença do coração são as doenças silenciosas que vêm atrás. Nós pensamos, olha, tive um infarto do miocárdio, coitado, vendia saúde, olha, teve uma congestão, ele estava tão bom, teve uma congestão. É que as doenças silenciosas, como a tensão arterial, que quando começámos com isso quase ninguém media, agora já toda a gente mede a tensão arterial, mas esquecem-se de fazer o evitar que apareça a tensão, como eu te disse, agora já miúdos começam a ter tensão elevada. E porquê? Porque a nossa alimentação tem uma das razões, é o excesso de sal na alimentação. E nós pensamos que o excesso de sal é uma coisa que se combate só com não pôr sal à mesa. Não é verdade, porque agora cada vez mais temos alimentos comercialmente preparados, industrializados, enlatados, coisas secas, preparação que facilita todo o cozinhar, mas esses alimentos industrialmente preparados têm sal a mais. O nosso pão tem sal a mais. Agora já saiu uma lei que reduz a quantidade de sal. Mas reduz a quantidade de sal continuando a ter num quilo o dobro do sal que a gente deve comer por dia. E enquanto não conseguirmos reduzir este consumo de sal que todos gastamos conscientemente ou inconscientemente, nós vamos ter tensão alta que enquanto se não mede, não se sabe que tem. E a tensão alta vai minando a nossa circulação. Outra coisa que vai minando a nossa circulação é o tabaco. O tabaco agora, com leis para não se fumar em locais fechados, tem reduzido um bocadinho o tabaco dos adultos, que naquelas horas não podem fumar. Mas as nossas crianças, sobretudo as raparigas, estão inconscientemente a fumar, não sabendo no que se metem. O tabaco é o maior veneno que nós temos na nossa vida atual. As consequências vêm 10, 20, 30 anos depois. O açúcar, o abuso de doces, que ainda por cima, se nós fizéssemos aqui e fôssemos para o desporto consumia essas calorias a mais. Mas não o fazendo, as pessoas passam a ter mais diabetes, que vai minando a pessoa enquanto não for conhecida. Ter colesterol a mais mina a pessoa enquanto não é conhecida, por isso é que são os check-ups, o verificar o colesterol, verificar o açúcar, verificar a tensão, verificar o peso em relação à altura, o índice de massa corporal, o perímetro da barriga, a obesidade abdominal, tudo isso são riscos que nós vamos tendo. Fazemos a vida normal, ai, estou mais gordo, mas estou bem disposto, vendo saúde, e não vendo saúde, está a comprar doença. São doenças, como os americanos dizem, made by man. As doenças do coração são feitas pelo homem. No próximo dia 29, celebra-se o Dia Mundial do Coração. Podemos saber que iniciativas preparou o Instituto Nacional de Cardiologia Preventiva para este dia? Nós, neste momento, já não estamos a fazer assim uma iniciativa aqui, outra ali, outra acolá. Estamos a usar a comunicação social para disseminar os conselhos por todo o lado. E estamos a tentar melhorar, agora até temos o Instituto está praticamente parado e fechado, para podermos continuar e implementar o conselho personalizado. Qualquer médico do centro de saúde pode mandar um doente seu vir ser visto pelo nosso especialista para levar o seu conselho personalizado, para ele quais são as coisas melhores para eles. Procurando que as autarquias, que são as que neste momento melhor defendem o seu cidadão, lutem pelo cidadão, criando os complexos imunodesportivos, criando zonas de pedonais para que as pessoas andem mesmo a pé, melhorando os transportes municipais para haver ajuda, mas depois ir às escolas, promover, cada escola promover aulas, concursos, etc., respeitando a saúde e promovendo o desporto e fazendo aquilo que vocês estão a fazer, vocês é que devem dar lições a todos os outros de como manter, de facto, o desporto e a atividade desportiva na vida diária, não é só o desporto do especialista do desporto, mas meter o desporto na vida diária, nas atividades de tempo livre, da escola, criar às crianças a noção desde o princípio que é muito importante para o estilo de vida delas e elas saberem porquê, para elas próprias escolherem e optarem pela sua vida mais saudável. Manter uma atividade física durante o dia-a-dia é essencial para proteger o coração. É com este conselho que chegamos hoje ao fim do Seixal Saudável. Regressamos na próxima semana para falar sobre a camada do ozono. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.